5175, controle 119.8. Entra no combustível 340, atrasou 10, 30, atrasou 16, posso conforme o plano. Decolada 10, temperatura direita, vira da EL, após Leda, depois Trip. Transponder 5175, controle 119.8, azul 4118. Correto, azul 4118, portão 3, chame pronto, pushback, acionamento. Gente, azul 4118. Para o táxi de estacionamento, 321, com 123, agora, no número 3, no Goiânia. Foi copiado Goiânia, poderia confirmar outros dados do acionamento 321? Com certeza, 123 a bordo, 3 e 10 de autonomia de alternada Goiânia. Pátio principal, Índia e Alfa. Ponto espera pista no 0, torre 118.95, altímetro no 0 no 2012. Então bom voo e boa tarde. Pátio Índia e Alfa, 1895-6321, uma boa. Salvador TAM 3155, Pintec, botão 5340 Guarulhos, quando você. 3155 Guarulhos, nível 340, está autorizado. Aerovia Open Zulu 44. E após até Nilsa. Até Nilsa prossegue na Pesilo 44, após direto, conforme rota do plano de voo. Decolada 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Eudes. Aciona 5150, controle 119.8. 340 pela Pesilo 44 até Nilsa, conforme plano, decolada 10 curva direita, da El, Leda, Eudes. Transponder 150, controle 19, 18. Correto, tá 3155, portão 5, chame pronto, pushback, acionamento. Chama pronto. Para 4000 pés, ajuste na 012. 4000 com 1012, reduzindo 23K. Mike Eco Delta, chame torre em 118.95. 2, 2, 9, 3, 2, 1. Doutora, Chané 6321, no ponto de espera, pronto. Chané 6321, boa tarde, autorizado alinhar e decolador no 0, vento 130 graus, 129. E decolada 10, 6321. Né, Mike Eco Delta, passando para 10, porto, que está aí. Mike Eco Delta, boa tarde, reporte no farol de Itapuã. O ajuste no 0 no 2, o vento no 30 graus, no 2 nós. Delta, reporta no farol de Itapuã. Então chame quando totalmente pronto, Tripsil 241. Mede. Salvador, o Xené 6327 para descida. Xené 6327, chame Recife, ano 251. Recife 6327. Diego Delta, tráfego avistado, autorizado o cruzamento na final da 1-0, reporte na final da 1-7 para pouso na cabeceira. Delta ciente, autorizado o cruzamento da 1-0, entendeu, e acusado na final da 1-7. Se o 2 está doando novamente para o pushback posterior acionamento, está na remota 04. Agora está autorizado, 3241, chame táxi. Ele autorizado, chame para o táxi 241. Ana 6321, decolada 249, chame agora o controle em 119.8, boa tarde. 98, boa tarde, 321. Salvador, boa tarde, eu chamei a 6321. Chamei a 6321, contato radar, saída árvore, nível 320. 320, 6321, havia possibilidade de coordenar com o centro aí, nível 380, por 380, confirme. Afirmativo, 38. Sente, aguarde. 18.95. Céu, desça para 2000, autorizado LS, reporte estabilizado. 2000, autorizado LS, reportará estável, 5 Tiradel. Decolagem com altímetro 10, 12. Tem um bom voo, boa tarde, como é que serve? Bom, 396, desça para 3000 pés, ajuste permanente. 3000, 396. Xerra, boa tarde, chame para táxi. Cinco Delta, cheque trem, livre pouso, 97, vento 130 graus, 132. Delta, ok. Direito aquilo, Delta, uma centena para Teixeira de Freitas. Pet, uma centena, Teixeira de Freitas, está autorizado, aerovia Golf 677, prossegue até Haira. Romeu Alfa, Índia Romeu Alfa, Raira. Após, prossegue visual 085, correto disponível, direto. Downo 7, com curva à direita após a decolagem na subida Coral. Aciona transponder 5163, controle 119.8. A torre opera em 118.95, Vitor Kilo Delta. Passarei do 2231, da presente, vendo para o EDTAP, quando o NBL desça para o 050. ITAP 050, 2239. Pátio 5, vida pelo Delta. Confirme para vocês a borda. Chama agora a torre, com gentileza em 118.95 para acionamento táxi decolagem, o altímetro no 012. Tem um bom voo e boa tarde, Vitor Kilo Delta. Pushback acionamento para 3155, gate 5. Então 5, só um minuto para iniciar, tá? 355. Flip 5, 627. Tá pronto para o pushback acionamento. Pátio 3, aguarde só um minuto, liberação retaguarda do ATR da companhia, o TRIP 5627. Mas é... Uma novidade. Falou TRIP 5241 para o táxi, que está com 65 de POB, 4 horas e 29 de autonomia, alternando Salvador. Pátio 3, pátio principal, segunda direita, via Indy Alpha, ponte espera 10, torre 18, decimal 95, altímetro 10, 12. Bom voo, boa tarde, o TRIP 5241. Gente, autoridade pátio principal, via Índia, segunda direita, até 10, o TRIP 5241, Indy Alpha. Firmo, 1895 no ponto de espera. 1895 no ponto de espera, 5241. 627, pátio 3, está livre, pushback, acionamento, chame táxi. 75, Quebec. Gona 075, boa tarde, autorizado Cega da Mari, reduza para 2309, desça e mantenha 060. Gona 075. Afirmo, para 1075, desça para 060, reduza para 2309. Reduzindo para 230, descendo para 060, Gona 075. Tango Tango, Paulo Afonso, 090. Tango Tango, Paulo Afonso, 090, está autorizado, direto, decolo da 10 com curva esquerda na subida Lotar. Aciona 5061, controle 119, decimal 8. 3 Papa Tango Vitor, Charlie Hotel, complete final, chame torre em 118, decimal 95. 895, vai chamar Charlie Hotel. 1396, desça para 2000 pés, autorizado LS, X-Ray, pista 10, reporta estabilizado. 2000, reporta estabilizado, 3.6. Boa tarde, Vitor Charlie Hotel, passou Duna, repostará Simbra, pouso pista 10. Ciência, Vitor Charlie Hotel, reposte em Simbra, baixar travado, ajuste no 012. Repostará, hotel. Torre 35241, próximo espera da 10 pronto. 35241, autorizado a linha de decolar 10, vento 100 graus, 1, 2, 9. Autorizado a linha de decolar, 5241. Chamei 321, chame Recife, 1288. 1288, 321. Mais travado, Vitor Charlie Adel. Gente, continua a aproximação, aguardando pista livre, o Vitor Charlie Adel. Então. Natural de Alagoas. 3217, boa tarde, autorizado a chegada Bons, desça e mantenha 070, reduza para 2309. Bons, 070, reduza para 2309. Trip 5627 para o táxi, que é o B de 38, autonomia 3 horas e 50, alterna Recife. Táxi via pátio 3, aguardando a retaguarda do Arcois da Tampa para prosseguir o táxi, o Trip 5627. Gente, táxi pátio 3, na retaguarda do TAM 5627. Vitor Charlie Hotel, tráfego avistado, Telegram pouso no 0, vento 1, 30 graus, 1, 3, 9. Pouso mais travado, Vitor Charlie Hotel. Torre 1396, boa tarde. Pouso 396, boa tarde, continua a aproximação, segundo para pouso na 10. O ajuste na 0, 12, reporte externo baixado e travado, gol 1396. Reportar externo. 35241, decolar 257, agora o controle em 119.8, boa viagem. Morar 198, grato, 5241. Meia 918, reduza para 2309. Número 5 na aproximação. Controle Trip 5241, decolada da 10, perfil da Arbor. Trip 5241, contato radar, saída Arbor, nível 200. 7200, 5241. Azul 6918, copia o controle, reduzindo para 2309. Táxi 3155, TAM 173, galeão, 4 horas e 20. Chegando à direita, via Indy Alpha, ponto espera 10, torre 18, decimal 95, altímetro 10, 12, então bom voo, boa tarde, TAM 3155. Indy Alpha, ponto espera 1895, 1012, obrigado, boa semana. Bom, gente. 5627, segue o R2 à frente, via pátio Indy Alpha, número 2, ponto espera torre 118, 95, altímetro 10, 12, então bom voo, Trip 5627. 7, prossegue então na retaguarda do TAM, pátio Índia Alfa, onde espera 1895, 1013 o ajuste, obrigado, 5267, manda lá. 1012 o ajuste no 012. 1012, obrigado. Alfa Tango Tango, táxi autorizado, pátio 3, seguindo a TR da Trip, número 3 no ponto espera via pátio principal Índia e Alfa, ponto espera torre 118, decimal 95, altímetro 1012, Alfa Tango Tango, bom voo. 4.000 pés. Ajuste na 012. Vamos. 9, livre direita via Delta, enxame sol lá em 1219. Previsão de mais 2 minutos. 102 minutos, 4.18. Aqui pouso na 0, vento no 20 graus, no 3-2. Livre pouso, no 396. Voo no 075, desça para 050. 50, na 075. Seu 3, Vila Thiago Hotel, atento ao balizador. Positivo, Alfa Kilo 43, carga. Querido 2231, condições de manter presente velocidade da pedona? Afirmativo. Sim, te mantém. Salvador 3155 Latam, vou esperar o número 3, pronto, tá? Avisar agora na hora final. Gente, o TAM 3155, boa tarde. Após o pouso da aeronave final, o Bang da Gol alinha e mantém cabeceira 10, o TAM 3155. Após o Gol ali, mantém cabeceira 10, o TAM 3155. Ajuste na 02, reporte na papá. Salvador, boa tarde, 6314. 6314, boa tarde, formação em curso. É a Quebec para Petrolina, nível 340, copia? Com milhas mantendo 3 mil pés. Rumo Oeste com 250 mais Ground Speed, Alfa Tango 72. Gente, passaria 2231. Trip 5241 no tráfego 12 horas, 14 milhas, cruzando 050 para 4 mil pés, rumo Nordeste, Alfa Tango 72. Gente, o Trip 5241, aceita a alteração aí, caso separação do tráfego aí, a gente libera a nossa subida. Correto, portão 10, chame pronto, chama 6314. Passa na operação. 319, desça para 2 mil pés, ajuste na 012. Atento ao tráfego pago anteriormente. Atento, 2.223. Vai ser autorizado ingresso na 17, a parte alinhada e pronto. Confirma, 5241 para descida, esquerda, 230. 5241 para subida, curva à esquerda, proa 220. Esquerda 220, sente da visual com tráfego subindo para o qual nível 200? Aguarde para subida, trip 5241. 7. 029, teve decolagem 10. Teve decolagem 10, 131, 105. 396 via Alfa, reportando cidade Taxiway Juliette para ingresso. Alfa, regular a Juliette, 39. Segura a sessão 200, 5241. Gol no 075, desce para 3 mil pés, ajuste na 0 na 2. Segura 241, visual do tráfego já superado, autoriza continuar na saída. Trip 5241 negativo, autorizado subida para 200, aguardando a reautorização para a saída. Passarei do 2231, complete canal Chame Torre, 118, decimal 95. 1895, obrigado. Torre, passarei do 2231, boa tarde. Passarei 2231, boa tarde, continua a aproximação. Repórter externo baixado, travado, aguardando pista livre. Camarada, 2231. 918, desça para 050. 050, 19. São 3155. Sim, são 3155. Livre decolagem. Tipo 5211, no tráfego na posição de 1 hora, 18 milhas, cruzando nível 120 para 050. Rumo Nordeste, com Embraer 190. Gente, tá visual com o tráfego também, tipo 5241. 5241, após cruzamento com tráfego livre, retorno para a saída. 5241, já passou o cruzamento com ele aqui no visual, autorizaria para o dia. É, pois. Azul 4118, porção 3, está livre, chame táxi. Isso, suspeccionamento Azul 4118. Era o Embraer 190 rumo Nordeste. 35241, copiou o controle. Ah, sou escutar. 5241 no controle. 5241 na sua escuta, senhor. Via esquerda pro sul de imediato. 3165, decolada 05, chama agora o controle em 199-8. 198, obrigado, boa semana. Passou externo, embaixo travado, passarela 2231. Eu bato, fiscalizo, passarela 2231, ajuste na 02. Nada. Distrito 0800. Zoom 6918, tráfego agora, posição de 1 hora, 7 milhas, no rumo oeste, passando 050 para o 060. Ok, descemos o 080, copiou o tráfego, 6918. Salvador, 3155, decola, se escuta, dá roda 97, 97. Passarela 2231, chame torre, em 1118, decimal 95. Controle, Kilo, que é back CA. Passarela 2231, copiou o controle. DLS, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, estabilizado. Controle, Kilo, que é back CA. Kilo, que é back CA, no meu país, corredor axé. Confio facilidade para seguir direto pro 2500. Negativo, 35241. Azul 6918, desça e mantenha 4000 país, ajuste no 02. 4000, 02. Então confirmado por quilo que é back serra, matei meu pé até fora da barra, negativo 2500 direto morro, senhora. Afirmativo, mantenha 1 no meu país, corredor achado, faltando quilo que é back serra. Salvador, 3155, decolou, se escuta, Dayon. 3155, contato radar, seda Dayon, nível 340. 340. Então 3217, desça para 3 mil país, ajuste permanece. 3.012, 3.2. Trip 5241 da presente, voo e conquista. Presente, voo de conquista, 5241 ainda restrito 6.000. Livre de restrições, continue subida para 200. 3.200 por de conquista, 5241. Controle Salvador, é o trip 5627 no perfil da saída Tuca, passando 1.600 pés. 35627, contato radar, saída PUCA, nível 190. 190, 5627. Bordão. Abraço. Gol no 075, chame torre, em 118, decimal 95. 1895, 1907. Quem tá por aí? Tarapa, abraço. Abraço. 3217, desça para 2000, autorizado LS, reporte estabilizado. 2000, autorizado LS, reporte estabilizado, 3217. Está autorizado o ingresso na pista, a retaguarda do mesmo, vai agilizando a liberação da pista, o Alfa Tango Tango. Tem direita, vem de Alfa, foi 1 no 8, decimal 9, 5, ajuste 1012, obrigado, boa tarde, Azul 4 no 8. Informação, aguardando pista livre, o ajuste no 0 no 2. Passarela 2231 no solo 08, liga direita via Eco e chame solo em 121-9. Livre direita 219, boa. Firme intenções. Azul 698, reduz para 179. Efetuando algum desvio? Negativa, confirma, confirma qual é o próximo ponto que temos que voar, os 1069. Azul 698, curva esquerda para o 060. Esquerda 060, Azul 698. Foi quilo até o pátio 3, posição prevista do pátio 3 a posição 02. Alfa, quilo, pátio 3, posição prevista 02, confirma? Posição 02 do pátio 3, o passeio do 231. Maravilha, 02, pátio 3, 2239. Boa. 29, tráfego avistado, leve pouso na 0. Leve pouso na 0, na 07. Pátio 3, Alfa Tango Tango. Zoom 6918, tráfego na posição de 11 horas, 8 milhas, mantendo 2 mil pés com 200 mais de Grand Prestige. E copiou o tráfego, a gente quer, Zoom 6918. São 3217, chame Torre Salvador em 118, decimal 95. 2295, 3217, boa tarde, Sarita. Salvador, uma boa tarde, Delta 3217. Azul, na escuta. Prossiga azul 4118. Atenção, mantenha o ponto de espera, aguarde a autorização da torre para ingresso na pista. Mantenha o ponto de espera, aguarde azul 4118. Salvador, uma boa tarde, Delta 3217. Delta 3217, boa tarde, o ajuste no 012, curso de aproximação, segundo para pouso, aeronave que o precede, é um Boeing da Gol na curtíssima do ano 0. Gente, 612, aguardando a autorização, 3217. Azul 6918, reduza para aproximação, tráfego na posição de 1 hora, 4 milhas, com 1709 de Grand Speed. E aí, reduza a aproximação, Azul 6918. Tô no aguarde. O Vitor Thiago Hotel cruza o pátio principal, reporte na Lima para prosseguir. Pátio principal vai reportar na Lima para prosseguir, o Vitor Thiago. Paulo Salvador, boa tarde, voo no 075, virou. Uso para aproximação, tráfego com 1409 mais Glance Fitch. Quem é a aproximação? Azul 69, vai. Baixado e checado, autorizado o pouso na 03217. 5, desça para 2000, autorizado LS, reforço estabilizado. 2000, Zona 55, chame Recife, N25, décima 1. 251, confirme? Azul 6918, chame Torre Salvador em 118, décima 95. 1895, bom dia, Azul 6918. Azul 6918, boa tarde. Sua aproximação, segundo para pouso, aeronave que o precede é um Airbus da TAM na curtíssima da 10. O ajuste na 012, o azul 6918. Ok, stand by para pouso, azul 6918, ajuste na 012. Prossiga o solo da escuta. Cancelando, tá bom? Tá, boa tarde. Pessoal, já está autorizado o cruzamento no 735, estacionar a frequência livre, boa tarde. Autorizado cruzamento, obrigado, boa tarde. Então, 3217, no solo 104, lista de direita, via Fox, chame solo em 121-219, via Eco, corrigindo. Eco 29, tá 3217. 075, via Juliette, portão 05. Via Juliette pro 05, no 075. Confirma a aeronave que chamou o solo? Que Luiz, que confirme sobre o TGL em Veracruz. Fala, Salvador, boa tarde, 3217, livrou na sua escuta. Boa tarde, 3217, via Alfa e Juliette para o portão 04. Alfa Juliette, 04, 3217. Cabo Kiluisk, voo local, 1000 pés, com TGL em Veracruz, da 17 com curva direita, subida corredor axé, após caixa pregos, aciona padrão 0196, controle 119, decimal 8, torre 118, 95, Bravo Kiluisk. Cabeceiro 10, autorização para decolagem. Pós, tráfego da companhia, ele mantém, pista no 0418. Luiz, 02 a bordo, Pátio Padre, chama a torre 118-95, acionamento táxi decolagem, o altímetro 1012, bom voo e boa tarde, o Bravo, que Luiz. Que... Charlie, Mike, prossiga. Mike, tem um plano vencido, 21700, 17 Zulu. Confirme se foi feito uma DLA ou uma CHG. 1755, chame torre 1195. 5241, chame Recife, Ina 288. Azul 6998, no solo 16, liga direita via Fox, chame solo em 1219. Solo 219, azul 6998. Azul 4118, vento 1110 graus, 109, vida decolagem da 10. Vida decolagem do 10, azul 4118. 2 Salvador, gol no 755, meia milha de espera, embaçado e travado. Gol no 755, boa tarde, continua a aproximação, aguardando a pista livre, temos o Embraer da Azul iniciando rolagem. O ajuste na 012, o gol no 755. Agora. Zulu, Charlie Mike. É, o destino é ser a Juliette Zulu Tango, não é isso? Deixa eu aguardar um instante. Paulo Salvador, boa, Azul 6918. Taxiway Alpha, boa tarde, Azul 6918, táxi via Alpha, pois Juliette, portão 01. Alpha, Juliette, portão 01. Pula 755, tráfego avistado, livre pouso na 0, vento 1110 graus, 109. Livre pouso na 0, 755. Tráfego Luiz, boa tarde, chama para táxi. Do 41118, decolado 18, chama agora o controle em 119, decimal 8, bom voo. 98, né? 41118, decolado, usando 1000 pés na sua escuta. Azul 4198, contato radar, Cera Dael, nível 340. Dael 340, possibilidade de voar Dael da presente? Após 2000 autorizado. Após 2000 autorizado, Dael, subida ao 340. Solo, Xaramea. É o Xaramea 314, posição 10, posicionamento. Tá livre, 6314, da Xaramea no 10, chame táxi. Gol 925, autorizada, chegada Bonf, desça para 050. Trip 5627, chame Recife, em 126, decimal 85. 2085, obrigado, boa! Boa! Alfa Tango Tango cruza o pátio principal, reporte na Lima. Correção, Alfa Tango Tango tá para ingresso, é isso? Ok, mantém a posição, Alfa Tango Tango. Tá na 63 no 4, na escuta? Quanto você aguarda? 30 segundos para iniciar o pushback? Alfa Tango Tango cruza o pátio principal, reporte na Lima, Alfa Tango Tango. Boa tarde, Gono 755, cheque equipamento, forma Clareza 1, táxi via Alfa, reportem a Cidade Juliette, Gono 755. Mestre via Alfa, reportarei o antes da Juliette, Gono 755. Foi solicitado dentro dessa aliança, a mesma não recebeu nenhuma DLA, ok? Nenhuma DLA, então eu não vou poder autorizar. Mas ele está entrando em contato junto à Vitória da Conquista. Eu estou no aguardo aqui de, da confirmação da DLA atualizada, ok? Está livre, gato, chame táxi, chame 63 no 4. Alfa Tango Tango, Lima, Mike, Quebec, na Quebec, mantém a posição e chama a torre 10895, Alfa Tango Tango. Alfa 4, coordenação com a equipe de solo, está livre, iniciar e chame táxi, ok? Luiz, faz o sinal 02, reposta na lógica. Tango, tango, boa tarde, autorizado, cruzamento 9735, ao estacionar a frequência livre até o Pátio 5, vai até, boa tarde. 1975. Mantém a posição 1755. Vai manter. Corrigindo, 1755, prossegue, Juliette, portão 8, pode ingressar 1755 para o portão 08. Gente, ingressando Juliette para o 08, igual na festa. Salvador, muito boa tarde. Voo 1977, informação que tem. Autorização para o Rio de Janeiro, Pedro. 77, boa tarde. Guarda cópia, o número 2, 1012 no ajuste. Israel. O meu Zulu Charlie Mike. Tá pronto para a cópia? Rodou para Serra Juliette Zulu Tango, nível 085 visual. Decola da 197 com curva direita, corredor axé. Restrito 1000 pés, aguardando a ascensão do controle. Chama Salvador em 198. E o transponder é o 5064, o Zulu Charlie Mike. Fio 25, muito obrigado, pessoal. Qual é o nome da localidade, o Charlie Mike? Mensagem. É, você tem que informar se na Oscar para ingresso na 17, o Bravo que o Whisky. Chamei a torre 18, 9. 95, 1012, para acionamento táxi decolagem do Lute Ali Mike, bom voo, até regresso. Então, sendo quando pronto, Brasco e Luiz. Deck, cópia Congonha. 399, gol. Boa tarde, aguarde a cópia número 2 do ajuste 1092. Reduza para 2500 mais. 314, está com 3 horas de autonomia, até na Recife, 153 atuado. Debilidade, pátio Indial, fonte espera, 1895, 1012, boa viagem. 1895, obrigado, tenha uma boa semana. Sim, Patrônio. Eu sou Charlie Mike, três ataques, você posta na Papá. Charlie Mike, 3L, a cabeceira na 7, aporte pronto. Boa, 977, pronto, cópia. Pronto, autorizado Salvador Galeão, nível 360, rota ao Pesolo 10. Pista no zero, curva direita, da El Leda Bridge. Controle 119.8, transponder 5425, voo 977. Para o Galeão, decola da 1-0, curva à direita, no final 3-0, vai da Leão, vai para o 1-0, controle 1-9, correto, no portão 9, chame pronto para a puxa, acionamento 1-0-7. No 399, para Congonhas, pronto, cópia. Prossiga. Autorizado Congonhas, nível 360, rota Pesolo 16, pistão no zero, curva direita, da El Leda Bridge, controle 119.8, transponder 5422, subou no 399. Só no 399 autorizado, no modo de 360, Pesolo 16, pega da El Leda Bridge, da 10, controle 119.8, transponder 5422, subou no 399. Meia dúzia ao portão, chame para puxa acionamento. O ajuste 1012, no 399. Tente, chama não, 399. Estamos com a 2231 para barreiras. Já aprovado nível 180, pronto, cópia. E autorizado barreiras, nível 180, conforme rota. Direto VATAP, após VATAP, Whisky 42, Lapa e após direto Barreiras. A decolada 190 com curva à esquerda, Momo, transição VATAP. Chama Salvador em 119.8 e aciona 5426, o 2231. Barreiras Pátio 3, chame para posto de estacionamento 2231. 314, passando agora, viu? Beleza, boa tarde. Boa tarde, o Chanel 6314, contato agora na decolagem do 340, perfil Momo Fox. 6340, autoriza por de foto, por gentileza. Aguarde o Chanel 6314. Obrigado, aguarda. Charlie Mike, decolado 231, vou curvar à direita, ingressando no corredor Axé. Restrito número 10, aguardando a liberação do controle. Agora com o mesmo em 119.8, boa viagem. 119.8, boa, obrigado. Papai Romeu, Lúcio Charlie Mike. Lúcio Charlie Mike, contato radar na decolagem, ou no meu pé, corredor Axé, reposta através do farol da barra. Reposta através do farol da barra, Mike. Na rota peso 10, pistão a zero, curva direita, Tael, Leda, Rosa, Leda, Beach. Controle 119.8, transponder 5433, Lúcio 31 no bacinho. Contato 3145 autorizado, Galeão nível 360, viatura do Luna 0. Decolagem pistão 0, saída da Léo, transição linha da Paz para Brete. Contra Salvador 119.8 e a chana 5433. 3145 correto, chama para puxar a acionamento. Chama lá. Salvador 1399, Sim, é o gol no 399 na meia dúzia, está pronto para a polícia. Está autorizado, chame táxi 99. Está trabalhando. Perceptando o localizador visual, gol 925. Gol 925, completa sinal, torre 1189. 295, obrigado. Apta 8487, desça para 2012, leve o sinal IRFC, reposta estabilizado. Reposta estabilizado, Alex. 3 milhas do marcador externo. Voo 925, continua a aproximação, ajuste 10112, reporte externo, baixado e travado. Bateremos externo, voo 925. Só um instante a cópia, prepare a Dael, o ajuste medidor. Charlie Mike, quando possível, chamado de pouso. Informada, senhora. Chamado de pouso. Pouso, pista 1-0, vento 1-0 graus com 1-2 nós. Ok, tem livre pouso na 10 do voo 925. Informada, só um minuto. Considere os 2030. 2030, copiado. Lugar 1399, está com 132 a bordo, 4 horas, ó, torno de alta, ainda não foram passados. Afirmando apenas o POV? Com 132 a bordo. Liberdade, Pátio, Índia Alfa, com espera 1895, o ajuste no 092, tem uma boa viagem no 399. Salvador, boa tarde, Golden 399, pode esperar dar 1-0 pro. Golden 399 ali, mantém a cabeceira no 0. Aliás, é 1-0-399. Tomara, por gentileza? 1-2-6-8-5, alterno no 2-5-4-5. 2-6-8-5-5-4-5, obrigado, já vou tomar. Realmente. Tive pra ideal pro destino azul, Charlie Mike. 8487, chame torre 118-95. Estabilizado ILS. Aperta, chame torre 118-95. 118-95, bom dia, boa tarde. Realmente. Zulu, Charlie Mike, controle. 39-2. Diabita 9-8487. A destacar 8487, continua a aproximação, o ajuste é 1-0 no 2, guarda na pista livre, o A destacar 8487. Entendi, guarda. 1-1-9-8, transponder 5-4-6, então 3-2-1-7. 3-6-0, confio autorizado, da Elda da Pista, decola 1-0, perigo da direita, perigo do Rio, compadre plano, 19-8-9-5-4-9-6. Israel, Leda, Bride, a saída, portão 4, chame pronto. Porta pronto, 3-2-1-7. Alça cargo 8487, autorizado pouso, pista 1-0. Vento 1-1-0 graus com 10 nós, chat trem. Trem baixo travado, livre pouso, ar. Controle 1-3-9-9, decolado aos 3-9, controle 1-1-9-8, boa viagem. 19-8, obrigado, 3-9-9. Salvador, boa, é o azul 69-19. Boa tarde, ano 96919, aguarde a cópia 1012, o ajuste, prepara da EL. Saída da EL, no... na escuta para cópia, 69-19. 60 Israel, após Guatemala do Lida e após Bridge Gol no 390. Derrotivo. Júlia, tipo, o nome aí. Nossa, Júlia, chegou o 925. O 925, ingresso Juliette, portão 10. Juliette 10, o 925. Aqui batido pro Odiduna, azul 4206. Preparação para o sequenciamento vai pro Odiduna, azul 4206. Pro Odiduna, azul 4206. Cargo 8487, no solo 40, direita, solo 121, decimal 9. Direita 129, grato. Solo Salvador, muito boa tarde, Avisa Cargo 847, segurança, escuta. Avisa, boa tarde, táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3. Alfa, Kilo, Pátio 3. Por 32, o sinal de identificação. Vou indo pro Admari para a chegada Mari, reporta no ideal sucessivo. Tem conhecimento dos corredores visuais de Salvador? Ações visuais para modificação das regras da presente? 32, plano modificado aos 1844 Zulu, desça para 1510, condições visuais, reporte passando 2510, pastor 32. Zona 45, portão 2, 3145, portão 2, autorizado, chantagem.